já dentro de casa, vai ter com a mulher ao quarto. Ô Maria, a cagadeira está-se morada. Vou lá, tu que eu entrei para mijar, a puta da luz acendeu-se. Mijei na banheira, lavatório, caralho, saí cá para fora, a puta da luz apagou-se. E a mulher, ô filha da puta, mijaste-me outra vez dentro do frigorífico, caralho.